golly, he sent me the magic. O clima tá bom e não é pouco, baile cheio de piranha, comércio faturando alto, é o lucro do jogo. Nave nova com banco de couro, maciço e feito pescoço. Vivendo o sonho de crique, todo dia recalque, vire grana no bolso. Trago verde da Califórnia, novinha tá pedindo pra dar, se aproximou querendo fumar. Tem mais duas bebês jogando pra cima, vida longa pra quem se arrisca. Foi dia e pensei ao bicho minha fé, tá em Jesus Cristo quem feita, vai ficar fudido, oh, oh. Gostosa tu rebolando, faz o baile inteiro olhar. Nike no pano, trajado, vou embrasar. Gostosa tu rebolando, não tem como não olhar. Brota na base, hoje tu vai sentar. Invicta no pulso, invicto no jogo. Régua atualizado, menor calibro. Eu, ela na cama, é pó, buraco, fogo. Só vai comer da carne quem roeu. Fazendo dinheiro e fazendo meu nome. Pra bom bater de frente com um bonde, lá corte no pano, jacaré destaca. Ouro brilha igual shape da Zara. Ela joga na cara e quer se envolver. Noite de luxo, mansão do PC. Sabe que os cria bota pra fuder. Fica um gelo de coco, agrada bebê. De nave do ano, fru. Vido fechado, pique carro beijo. Elas tão querendo crime comigo. Sabe que o posejo tá sem destino. Inferno vai ser. E todo mal contra mim vai cair por terra. Nós guardada a paz, mas não fugimos da guerra. Paz, justiça, liberdade, fé nas crianças da favela. Eu vivo a vida e amanhã não me interessa. E vi que tô na pista e vi que tu no morro. Jacaré mordendo o pano, ele é nervoso. E se peitar o trem certo, passa sufoco. Tem valor original, te é pose do rodo.